Companheiros e companheiras nesta jornada terrena, é com imensa alegria que eu saúdo cada um de vocês. Nossa gratidão a você que nos acompanha nesta senda de aprendizado e de evolução. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta. A sua participação é sempre muito importante. Recebemos para o programa de hoje o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas, que irá nos conduzir pelas reflexões sobre o tema Sexualidade dos Espíritos. Meu amigo Álvaro, seja bem-vindo. E para iniciar o assunto, como ficam os casais após o desencarne? Antes de falar sobre os casais que regressam à pátria ou mundo espiritual, é interessante só rever alguns conceitos que a doutrina espírita apresenta, alguns postulados. O espírito é eterno, mas o corpo físico, é muito importante frisar, é apenas uma roupagem do espírito. Então, quando a gente fala de coração, pulmão, isso tudo existe no corpo espiritual. Então, eu vou chegar no mundo espiritual e muitos espíritos chegam, acham que, inclusive, que nem desencarnaram, porque sente o ar entrando nos pulmões, conforme o nível evolutivo, sente fome, sente frio. Então, nós vamos estar num mundo espiritual cheio de vida e com vida muito mais plena, muito mais intensa. Então, deixar a roupagem física e regressar à verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, porque nós somos espíritos eternos, apenas numa experiência carnal. O nosso local é o mundo espiritual, porque nós somos espíritos. Então, todas as nossas virtudes, os nossos sentimentos, os nossos amores, eles estão em nossa mente espiritual eterna. Se nós regressamos para o mundo espiritual, esses sentimentos, eles vão com a gente, eles não vão ficar no corpo físico. O corpo físico é a roupagem que vai se degradar, vai entrar no ciclo dos nutrientes, vão ser decompostos, vão formar outros corpos. Agora, o corpo espiritual é eterno. Então, se um casal desencarna e volta para o mundo espiritual, aí vai depender dessa aproximação no mundo espiritual da afinidade que eles tinham. Se eles tinham realmente o amor, se gostavam, já estavam próximos. Então, realmente, vão continuar juntos. Na obra Nosso Lar, André Luiz fala, inclusive, Nosso Lar é uma cidade espiritual que fica, geograficamente falando, seria na altura da cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade, inclusive, foi fundada por portugueses, durante o processo de colonização do Brasil. Então, essa cidade, Nosso Lar, André Luiz tem um livro chamado Nosso Lar, um filme, inclusive, fala inclusive até de casamentos no mundo espiritual. As pessoas se amam, se gostam e os laços do amor são eternos. Isso vai ser preservado, a pessoa vai formar a família, já estava formada, e vai simplesmente se reunir outra vez na erraticidade. Aliás, quando a gente vê um casamento bem estruturado aqui na Terra, que é, nos dias de hoje, né, isso até é uma raridade, uma família bem estruturada, cristã, fraterna, podemos ter a mais absoluta certeza que essa aproximação não foi assim da primeira vez. Ela precede, né? Precede dessa existência. Muitas vezes foram várias experiências tentadas e fracassadas, mas Deus dá sempre oportunidades de reencarnação, e agora então eles estão dando certo. Então, se existe amor, se existe união, esses espíritos vão se encontrar e vão estar juntos lá no mundo espiritual, porque você pode ir um casal de velhinhos já com idade avançada, quantos casais já de idade avançada, de mãozinha dada, se beijando, você vê que aquele amor, aquela ligação que transcende o corpo físico, isso permanece no mundo espiritual, isso não vai ser perdido. Então, vamos entender que essa ligação, ela preserva se houver interesse, se existe amor, né? Mas nós temos que lembrar também, né, Wilson, que a Terra é um planeta de provas e expiação. Então, provas e expiação. Então, os espíritos estão se reunindo aqui, às vezes são questão de débitos, e precisavam se reencontrar. E uma vez que se reencontraram, né, e esse débito foi saudado, essa conta foi paga, se foi um casamento respeitoso, que o marido viveu junto, se não tinha aquele amor tão próximo, mas tinha respeito, tinha carinho com a esposa e vice-versa, então chega do outro lado, já não tem aquela sintonia mais, eles vão se afastar. Mas mais das vezes, os casais que estão aqui, o casamento se repete inúmeras vezes. Então vai chegar no mundo espiritual e vai ter duas, três esposas esperando por ele. Não, geralmente é a mesma esposa e o mesmo marido. Então quer dizer que aquela desculpa, né, que eu já vi alguns amigos dando, falou, olha, a promessa foi até que a morte nos separe. Então, quer dizer que isso não funciona, né, na verdade. Vai atravessar aí as fronteiras da morte física. Eu costumo dizer, se o marido, ele acha que a esposa é fútil, não é aquela esposa que ele queria, e o marido pensa também que aquele marido é chato, que não seria o marido ideal, vamos lembrar que primeiro que nós não somos perfeitos, né? Então, com toda certeza, não somos tão bons quanto achamos que nós somos. E nós temos, no momento, a esposa e o marido que estão conforme a nossa necessidade evolutiva no mecanismo de provas e expiação. Então, a gente vai estar vivendo juntos, e se não houver essa, pelo menos passar nessa prova de nota mínima, vai repetir a experiência. Então, se uma mulher acha que o marido é muito chato, trate ele com muito carinho, com muito amor, muita dedicação, porque senão vai ter que casar com ele outra vez, numa nova tentativa. E visto a mesma coisa para o marido também. Álvaro, você falou uma coisa interessante. Algumas pessoas alegam que é uma visão muito romântica do Espiritismo, essa de que todos se encontram por uma razão, ou para finalizar um compromisso assumido em outro tempo, ou almas que se completam, como a gente vê muito, né, por grande afinidade. Não existem também, Álvaro, casamentos que acontecem sem planejamento, fortuitos? Existe. Isso aí realmente, tanto que a programação reencarnatória, ela é bem flexível, e o nível de preparação e combinação vai depender quão mais evoluído for o espírito. Se for um homem ou uma mulher muito preso às raízes da sensualidade e já com um dossiê de vidas passadas e muitos erros, muitos equívocos, muitos vícios, não tem como você fazer uma programação séria, porque não é um espírito sério. Então ele recebe uma tarefa, olha, vê se nessa próxima encarnação você pelo menos faça um casamento decente, respeite a sua esposa. Porque uma pessoa às vezes tão promíscua, tão ligada, presa às raízes da sensualidade, que ele vai ser um casamento meio assim atropelado, com chances de ter uma vida meio tumultuada. Agora, se é um espírito um pouco mais evoluído, né, uma pessoa que se prepara mais, então ele vai ter toda uma equipe colaborando com ele para, ao longo da trajetória, ele possa encontrar uma chance maior de encontrar um espírito que combine com a necessidade evolutiva dele. Agora, Wilson, o que é interessante nisso tudo é que nós, assim como a gente vê, por exemplo, um ímã, quando a gente passa um ímã perto da limalha de ferro, a gente vê que o ímã atrai essa limalha de ferro, né, atração magnética. Isso também acontece conosco. Nós temos essa atração espiritual por espíritos afins. Então, se eu tenho, por exemplo, compromissos com algumas almas femininas, né, evoluídas ou não, mas houve compromisso, eu criei essa imantação, essa força muito grande espiritual de atração da minha direção, não importa onde eu esteja, eu vou acabar encontrando com esses espíritos. Podem ser evoluídos ou não evoluídos, tudo vai depender da minha conduta ao longo das encarnações que eu tive até hoje, né? Na verdade, nós atraímos as experiências que a gente vai viver e as pessoas também para o nosso convívio. Elas são posicionadas ali de forma que nós possamos interagir com elas no decorrer da nossa experiência. Tanto vai ser a consorte, né? A esposa, o esposo que vão estar se reencontrando, como também amigos, né? Pessoas que vão estar chegando na nossa direção. Às vezes até pessoas com uma índole. Vai depender do que eu tenho de ligação que eu tenho com esses espíritos ao longo da minha trajetória reencarnatória várias vezes, né? Álvaro, você já falou sobre isso, mas eu acho interessante a gente ressaltar esse assunto, porque é uma dúvida de muitas pessoas, com certeza. Nós, durante muito tempo, sempre falamos, né, da poligamia, né, do homem que tem várias esposas. Sabemos que existem algumas culturas em que isso é permitido por lei, no Brasil não. Mas hoje, sobretudo, com a mudança do papel da mulher na sociedade, fala-se também em poliandria, que é o oposto, que é a mulher que tem muitos homens. Muitas dessas pessoas defendem essas ideias, dizendo que elas são capazes de amar verdadeiramente mais do que uma pessoa. No plano espiritual, as famílias se formariam dessa forma? Coabitariam, por exemplo, duas ou três pessoas na mesma residência? Como funciona? Olha, essa ligação poliafetiva, né, a pessoa está... Isso aí está muito ligado à sensualidade, às forças animalizantes da alma, né? Então, não tem nada de amor aí, né? É que ama. Ela vai, na sua sexualidade desequilibrada, ela vai se deixar levar para ter vários parceiros, várias companheiras. Mas não é, isso não é amor. O amor verdadeiro é aquela dedicação que um casal se forma. Basta ver até a quantidade de homens e mulheres no mundo, que Deus nos dá um sinal disso, né? Você tem um para um, aproximadamente um para um. Pode ter uma região, haver uma pequena variação por questões de viagem das pessoas, de guerras, de mortes. Mas enfim, mas no mundo, a população no mundo de homens e mulheres é aproximadamente igual, justamente como sinal do alto, de que esse realmente é assim que deve ser o homem buscar uma mulher. Não existe amor sincero quando é mais de um. Existe simplesmente a exacerbação da sexualidade, né? Isso realmente é um desgaste, porque no relacionamento íntimo entre o homem e a mulher que se amam, é saudável essa troca energética equilibrante para ambos, né? Os hormônios do amor são formados. Mas quando existe um relacionamento íntimo sem amor, que é o caso da poligamia, aí já é realmente um desperdício de energia muito grande, com sérias consequências para o espírito. É como uma pessoa fosse se viciar. Aliás, o vício do álcool é um, a gente sabe que é horrível, né? O álcool, né? Tem os alcoólatras anônimos, o vício da cocaína também é muito ruim, mas tem o vício do sexo. Então o homem também, ou a mulher, podem estar viciados na sexualidade. Isso realmente é ruim, porque o sexo com o amor, ele vai ser feito de forma dosada, de forma equilibrada, ambos se harmonizando. Quando passa para ser poligamia, já é um equívoco. No islamismo você tem alguns países, não são todos, né? Turquia, por exemplo, não permite a poligamia, embora seja um país muçulmano. Mas em muitos países muçulmanos existe a possibilidade de o homem casar até com quatro esposas. Mas isso foi feito na época de Maomé, aproximadamente 500 anos depois de Cristo, e foi um avanço para a região, porque era completamente desorganizada o povo daquela Península Arábica lá, e tanto que o judaísmo não conseguiu se consolidar, o cristianismo não, também não, e Maomé entrou como profeta para tentar trazer um revigoramento no aspecto religioso, mas era um ambiente bastante inóspito, bem mais difícil do que era por exemplo, à Europa. E realmente o fato de Maomé ter colocado o islamismo para aquela época, para aquela região, foi um avanço. Quando Maomé fala para casar com quatro, imagina quantas esposas tinha um homem, 10, 20, 30, que aquilo ali era uma baderna, né? Muitas mortes. Então Maomé tentou colocar uma certa ordem, até onde ele pôde avançar. Mas dizer que isso aí é o ideal, de jeito nenhum. Eu tenho conversado com muitas pessoas, que eu sempre tive curiosidade nesse aspecto, com muitos árabes, e a maioria realmente é uma esposa só. Eu falo, uma esposa já está bom demais, porque imagina mais de uma. Tem um custo isso aí. É um custo afetivo mesmo, né? A dificuldade não, de relacionamento. Também financeiro também. Porque ele não vai ter quatro esposas dentro de casa. É uma casa para cada esposa. Ele tem que montar igualmente, né? Uma tudo casa igual. Cada um. Que oferece para uma, tem que oferecer para outra. Eu tenho uma esposa com quatro filhos, já tudo criado, graças a Deus. Imagina o custo de uma segunda. Eu já tinha quebrado há muito tempo. Com certeza. Álvaro, do ponto de vista biológico, nós sabemos que na natureza nós temos os seres biologicamente masculinos e os seres femininos. E o objetivo dessa separação é a reprodução, a manutenção, preservação da espécie. No caso dos espíritos, quando o Kardec pergunta ao espírito de verdade sobre o sexo dos espíritos, a resposta é que não há como nós entendemos, não como o entendeis. Mas é uma resposta que deixa uma abertura a interpretações. Agora, sabemos também que uma resposta oferecida talvez não abranja todas as categorias de espíritos, né, desde os espíritos mais elevados até os espíritos nas regiões inferiores. Como fica, Álvaro, o nosso entendimento sobre o sexo? As características sexuais, órgãos sexuais masculinos e femininos no desencarnado. Olha, Wilson e ouvintes, o fato da pessoa ter predominância masculina já demonstra que não é o órgão sexual que dá essa conotação. Tanto que existe hoje uma porcentagem grande da sociedade vivenciando o homossexualismo. Então você vai ver homens que, biologicamente falando, fazer uma análise no aspecto biológico, ele não tem nada que indique, nenhum fator que indique para ele deixar de ser hétero para ser homossexual. E mulheres também. Também mulheres, perfeitamente, fisicamente falando, nada que difere das outras, mas em vez de ser heterossexual, vai ser homossexual. Demonstrando que realmente é a mente espiritual que domina. Então nós temos, todos nós, seres vivos, espíritos encarnados, nós temos caracteres masculinos e femininos. Tanto o homem como a mulher têm esses caracteres. Antes de reencarnar, o espírito ele não é assexuado, ele tem a sua sexualidade na predominância dos caracteres. Então, o espírito predominantemente masculino, ele vai reencarnar como homem e com a dominância dos caracteres masculinos. E a mulher também, por sua vez, com a predominância dos caracteres femininos. Pode acontecer, ao longo da jornada evolutiva, acontece com todos nós, o que se chama de inversão sexual. Num dado momento, aquele espírito que reencarnava apenas como homem, ele vai passar a reencarnar como mulher. Por quê? Porque nós estamos num processo evolutivo. E nesse processo evolutivo, nós estamos aqui aprendendo várias coisas. E a mulher, ela tem as suas habilidades, as suas características próprias, onde uma série de, um campo grande de aprendizado para o espírito, como o homem também. Então, a mulher, por exemplo, você vê a ternura, os sentimentos, aquela forma carinhosa de tratar as pessoas, e já o homem tem aquele temperamento mais determinante, de mais força. Então, ambos têm as suas características, tanto a mulher como o homem, num dado momento eles irão haver essa inversão sexual. Mas não quer dizer que isso vai acontecer a cada encarnação. Tem pessoas, tem espíritos que reencarnam durante milênios apenas naquela predominância sexual. O caso, por exemplo, de Joana de Ângeles. Ela, desde a época do Cristo, ela foi Joana de Cusa, sempre reencarnou como mulher. Até hoje, né? Tem que passar 2000 anos. Emmanuel, antes mesmo do Cristo, ele também já era político, né? Depois Emmanuel foi senador. Emmanuel foi o guia espiritual do Chico, né? Saudoso do Chico. E ele reencarnou sempre como homem. Então, não quer dizer que você tem que haver essa inversão sexual. E essa inversão sexual não tem nenhum problema, ela não provoca a homossexualidade, tá? Porque o espírito vem preparado para isso. A homossexualidade tem outras razões. Isso é bom reafirmar. Então, a homossexualidade não se trata exclusivamente da inversão de um espírito predominantemente masculino que mergulha na carne num corpo feminino. Então, não é isso, é mais uma questão mental mesmo. É, no caso da homossexualidade, você tem vários fatores que possam contribuir para o indivíduo ter essas tendências homossexuais. Né? E uma delas é a mais comum de acontecer, é uma expiação dolorosa. Então, geralmente, o indivíduo que abusa da sexualidade, o homem ou a mulher, quantos homens que maltratam as mulheres, eles não estão só com agressividade, mas também que as usam como objeto sexual, quantas mulheres também destroem lares. Então, ela tem que aprender a respeitar o homem reencarnando como homem. E aí, é uma inversão sexual, né, que está acontecendo. Ela, na verdade, nem a inversão sexual, está reencarnando como homem com a sua predominância feminina. Ou reencarnando como mulher com predominância masculina. Não foi inversão sexual. Aí foi uma expiação dolorosa para a pessoa sentir um baque muito grande, um choque muito grande. É uma das experiências dolorosas mais difíceis que existem. Aí, inclusive, tem até uma obra interessante do Divaldo Pereira Franco, com o Espírito de Manuel Filomeno de Miranda, ele falando já que a homossexualidade iria aumentar, a tendência a aumentar, justamente pelo abuso do sexo que a nossa sociedade estava cometendo. Né? Muito, você vê as programações de televisão, os filmes, muito erotismo, muita sexualidade desregrada sendo divulgada. O pai, Álvaro, e a mamãe, muitas vezes, desde muito cedo, percebe no filho uma tendência, uma conduta que não está totalmente alinhada com o sexo biológico da criança. E qual seria a maneira mais adequada de conduzir essa situação do ponto de vista de auxiliar nesse processo, entendendo que é um processo de aprendizado? Olha, isso aí não existe uma receita de bolo, porque cada caso é um caso e tem que ser tratado com muita atenção, com muito carinho, para tentar ajudar, colaborar a criança. Sempre com muito amor, compreendendo. Vai ter situações onde a orientação, a frequência é um centro espírita, porque pode ter razões também obsessivas que pode estar levando para essas inclinações homossexuais. Mas se tudo for feito pelos pais para orientar o filho com compreensão, não com repressão, mas com orientação, em primeiro lugar, e muito amor. Porque se a criança manifesta e já é realmente muito predominante, quase que inconfessável essa manifestação, os pais devem aceitar e compreender que ali é um espírito vivenciando uma expiação muito dolorosa e dá todo apoio, todo amor necessário, mas nunca condenar, uma vez acontece em alguns lares, o pai não aceitar, repudiar o filho, né, tratar mal, discriminar, isso nunca, porque é uma alma ali que está em evolução, e o próprio mestre nos ensina, né, tira a primeira pedra daquele que não tem pecados. Né? Então, se aquele espírito está naquela expiação, nós também temos as nossas falhas. Podemos não ter errado na questão sexual, mas às vezes erramos, que no egoísmo, na violência, na preguiça. Então, todos nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos. Por que o defeito do outro é pior que o meu? Então, entender que nós temos limitações, aquele espírito está tendo uma dificuldade, nós devemos apoio. Eu me lembro uma frase muito interessante, Wilson, daquele cantor de música pop, daqui a pouco lembro o nome dele, agora me fugiu, é um inglês de música pop, muito famoso. E ele disse uma frase muito interessante, ele falou assim, olha, se homossexualidade fosse opção, não existiriam homossexuais. Ele é um condecorado pela rainha Elizabeth, né? Eu esqueci o nome dele. George Michael, não, Fred Mercury. Não, não muito grande, já toca muito piano. Elton John. Então, as músicas maravilhosas. Lindíssimo. É, ele mesmo falou, olha, se ser gay, ele falou outras palavras, se for gay, fosse opção, não teria gay no mundo. Porque a dificuldade que gera de convívio com as pessoas. Então nós temos que, hoje, mais do que nunca, nós temos que aprender a conviver com a diversidade. Se alguém perguntar se isso é bom, eu falo, olha, é bom para todo mundo ser cristão. Não matar, não roubar, não ter corrupção. mas não é bem isso que está acontecendo. Na prática não é. Álvaro, mas tem uma tendência, né? Algumas pessoas utilizam até o termo homossexualidade cultural, afirmando que, de certa forma, a sociedade conduz essa questão de forma, muitas vezes, a fazer até apologia, não simplesmente aceitar as diferenças, mas até incentivar a criança a adotar, a experimentar, de repente. Como a gente pode compreender essa situação e como se conduzir diante disso? Olha, teve um viés político muito forte em alguns anos, principalmente aquele viés marxista de destruir a família, né? Porque a família, já a família era um obstáculo do domínio do Estado, né? E destruir a família, essa é uma das formas dela, né? Você começar a desestruturar, e realmente não é por aí. A família é o tijolo da sociedade, né? Deve ser preservado o homem e a mulher. E os filhos devem ser orientados, onde o menino, desde cedo, ele tem o sexo masculino, para ter uma vivência como homem, na mais tenra infância, e a menina também. Se houver manifestações diferentes, a gente vê aqueles sinais que aparecem na criança, o pai, o psicólogo, a professora, buscá-lo orientar, canalizar, ver se não pode ser disciplinado e corrigido. Se for muito forte, aí não teria jeito, né? Então, cada caso é um caso, mas nunca dizer que o menino deve experimentar ter experiências diferentes, ou o jovem também, para ver como é que é, que isso aí já seria uma aberração da natureza humana, não condiz com os postulados éticos, morais, nem cristãos. Álvaro, ainda em complemento àquela primeira pergunta que eu fiz sobre o sexo biológico nos espíritos, a gente fala sobre o ato sexual. Os desencarnados praticam sexo. No caso do encarnado, nós sabemos que a razão é reprodutiva. No caso do espírito, ele pratica o sexo, e se pratica, existe alguma função? Olha, a relação sexual que os obsessores têm com os encarnados, como por exemplo no motel, por exemplo, é uma reunião, uma incompleta, porque ele não tá fisicamente encarnado. Ele não tem como manifestar como uma pessoa encarnada. Mas da mesma forma, por exemplo, que um bêbado viciado em álcool, ele vai num bar e, se ele não tiver a conduta moral condizente, ele vai entrar em sintonia com espíritos obsessores que vão usá-lo para beber. Aquelas emanações do álcool, eles vão aspirar aquela emanação do álcool, daquele bêbado. Tanto que a gente usa até a expressão do caneco humano. Bêbado, na verdade, ele pode ser, num processo obsessivo, um caneco humano. A mesma coisa também, um casal que não tem a moral elevada, indo, por exemplo, para um motel, ele naquela relação íntima deles, ali naquele local cheio de espíritos perturbados, obsessores, vão participar junto daquele ato, mas aproveitando aquelas vibrações do momento. Então, na verdade, eles estão usando os encarnados nesse relacionamento. É uma satisfação das emoções que os encarnados manifestam. É esse tipo que vai ter. Mas é uma satisfação limitada que eles vão ter pelo nível evolutivo. Como também o espírito viciado em drogas que desencarnou, se aproximar de uma pessoa fumando maconha, usando cocaína, vai aspirar também aqueles elementos daquela mesma atmosfera. Aí você fala do espírito que se aproxima do encarnado para absorver-lhes as emanações fluídicas que são decorrentes daquela emoção que se sente no momento do ato sexual. E entre espíritos, praticando sexo com outros espíritos, não, isso pode acontecer? Não. O sexo, ele é mental. Ele poderia ter mentalmente, telepaticamente, com alguém, vibrando em sintonia naqueles sonhos, naquelas emanações, e poderia ter, como uma pessoa está encarnada também com a sua imaginação fértil, imaginar cenas, situações, se emocionar com aquele jeito e até sentir algum tipo de prazer com isso, né, com aquelas vibrações pesadíssimas, dessa forma sim. Então, da mesma forma que nós encarnados podemos mentalmente ter, o desencarnado também. O fato de ter perdido o corpo físico, ele continua mentalmente ativo, como nós também. E nós ouvimos, né, relatos de espíritos que permanecem durante muito tempo nessas vibrações, vivendo, eternizando esse momento, né? Quer dizer, eternizando o quanto podem, né? Naturalmente, mas vivendo, revivendo essas cenas, né? num círculo que não acaba mais. É uma perturbação muito forte, por isso a necessidade desde cedo, o Espiritismo prega muito isso, a transformação moral, a necessidade de nós olharmos para dentro e olhar, se eu voltar para o mundo espiritual hoje, todos nós podemos voltar, não sabemos a data, como é que eu estou? Eu já estou preparado para a nova, para a vida após a vida? Eu consegui me desligar de certas emoções? Eu consegui me reeducar? Porque nós não vamos estar totalmente preparados, mas um trabalho de reeducação sempre é possível ser feito. Nós temos aqui uma pergunta sobre o interesse sexual quando nós desencarnamos. A gente vai entender também que existem muitas situações. Por exemplo, um homem que é casado há 40 anos, né, desde a adolescência ou da juventude, com a mesma esposa, aquele relacionamento se converte num companheirismo muito grande. Então, no ato da desencarnação, em que situação, do ponto de vista sexual, este homem fica? É uma pergunta. E, em comparação com, por exemplo, um jovem que desencarna na flor da idade, no ápice da atividade sexual, por exemplo, por um acidente, a vida é interrompida abruptamente. Em que situação ele fica, do ponto de vista sexual, no plano espiritual? Vai depender muito, né, do nível evolutivo de cada um, né? Você pode ter um jovem, mas já é uma alma que estava ali naquele corpo já bem mais evoluída, mais disciplinada, mais educada nas suas emoções. Ele vai desencarnar e vai chegar do mundo espiritual, vai ter seu processo de adaptação. Geralmente, Wilson, muitas vezes, quando nós desencarnamos, ele não vai desencarnar e sai andando. A maioria das pessoas, os espíritos que são levados, eles põem para dormir, eles ficam dormindo. Tem casos, por exemplo, nessas obras de André Luiz, da pessoa desencarnar, fica um ano no hospital dormindo, se recompondo. Como se fosse um estado de coma induzido. É mais ou menos isso. Então ele vai, esse período ele vai se adaptar, porque o corpo espiritual do espírito na erraticidade não é exatamente igual o corpo espiritual nosso quando nós estamos encarnados. Existem elementos que vão compor esse corpo espiritual que vão precisar de um certo tempo para se readaptar. Novamente, vai depender do nível evolutivo de cada um. Estou falando de um cidadão comum. Então, ele vai chegar no mundo espiritual, vai passar por até um período de adaptação, aquela atmosfera, naquele ambiente, naquele local. Lembrando que ele estava ligado, por exemplo, por causa desse senhor, 40 anos. Ele criou teias mentais no seu lar, ele gosta muito dele. Tá? Nós somos muito possessivos, a minha esposa, a minha cama, o meu armário, a minha casa, o meu carro. Isso tudo nos cria imantações difíceis. Por isso que se coloca até com uma coma induzida, entre aspas, para dormir, para a pessoa conseguir se desligar um pouco mais. Passar, por exemplo, um ano, foi o que eu desencarnei, quem vai se lembrar de mim? Aquelas pessoas mais chegadas, mas não falam mais. Então você já se desligou mais automaticamente pelo próprio esquecimento a seu respeito. Ao prazo que a pessoa chega do outro lado, se estivesse totalmente consciente, ele está do outro lado ali e todo mundo falando dele, ah, uau, vai conhecer muito. Mas passou 10 dias, 20 dias, não fala mais. Outros fatos novos vão estar acontecendo, outras pessoas estão desencarnando também. Então, assim, vai chegar do outro lado, como é que vai se adaptar? O velho ou o novo? É claro que a pessoa mais nova terá um pouco mais de dificuldade. Mas, novamente, que o fator preponderante vai ser o nível evolutivo de cada um e como cada um desencarnou. Tá? Se foi um acidente, por exemplo, abrupto, não? Se foi uma pessoa que provocou a sua própria morte, um excesso de velocidade, por exemplo, consumo de álcool, uma briga, bebeu e dirigiu, umas coisas assim, aí é que vai complicar. Isso que vai complicar a desencarnação da pessoa é o nível evolutivo e o processo pelo como aconteceu. Álvaro, quando a gente fala em nível evolutivo, a gente tenta imaginar como são esses espíritos que pululam, né, ao nosso redor aqui na crosta terrestre. Existe uma estimativa da gente entender, porque quando a gente fala, depende da condição evolutiva desse espírito. Se a gente olha para a nossa, para a humanidade encarnada, é possível a gente ter uma ideia de como se dá esse processo para a maioria de nós? Wilson, pelos espíritos, as diferentes obras, não tem um número exato assim, mas de uma maneira geral, as obras são muito convergentes, que nós temos hoje uma população na Terra de pouco mais de 7 bilhões de encarnados e mais de 20 bilhões de desencarnados. Então a população na Terra está algo como quase 30 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados. E não tem uma, embora não exista nenhum, nunca encontrei uma publicação exata para dizer o nível moral desses 30 bilhões, a gente pode ter uma estimativa que é aproximadamente muito parecida o que está encarnado e o que está desencarnado. Você tem encarnado hoje na Terra, provavelmente 25% da população no nível já bem próximo do que a gente espera do cristão, a pessoa ética, a pessoa honesta, a pessoa trabalhadora. 25% realmente empedernido. Esses aí, se puder prejudicar alguém, vão prejudicar mesmo, né? E os 50%, assim, meio em cima um do mundo. Um pé lá e um pé cá. Tem dia que tá bonzinho, tem dia que tá ruim. É a grande, grande maioria que tá assim. Também assim no mundo espiritual. E eles estão ali entrando em sintonia conosco, de acordo com nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas vibrações. É tudo a questão de afinidade, sintonia mental, que vão se aproximar da... De novo. Então, está pululando o espírito? Tá, tem muito espírito. Mas, por exemplo, uma casa onde faz o evangelho, um lar que tem o evangelho no lar, o marido e a mulher se respeitam, criam como se fosse uma barreira magnética que nenhum espírito atrasado consegue penetrar, não vai penetrar naquele lar. Tá? Agora, de uma casa onde o marido e a mulher não se respeitam, onde existe um total ambiente muito degenerado, ali é a porta aberta para os espíritos perturbados entrarem. Então depende aí do ambiente que cada um forma para estar esse relacionamento com o mundo espiritual. Álvaro, tem uma obra que eu não vou me lembrar aqui o nome do livro agora, mas é de um médium relativamente famoso, que tem muitas obras publicadas. E ele relata, num dos capítulos dessa obra, um encontro, um passeio por um parque em nosso lar, na cidade espiritual. Ele relata que a pessoa observa numa árvore um ninho de passarinho. Estamos no plano espiritual aí, um ninho de passarinho. E esse ninho tem ovos. Então isso dá uma abertura muito grande para perguntas. Qual a razão de pássaros no plano espiritual, ou isso é possível que pássaros no plano espiritual produzam ovos, se não existe, pelo menos entendemos que não exista reprodução entre espíritos? E aliás é uma pergunta, existe, pode haver a reprodução entre espíritos? Porque esse médium vai defender essa ideia. Não faz nenhum sentido, né? Os espíritos foram criados por Deus, todos nós fomos criados por Deus, e simples e ignorantes, num processo aí sempre crescente, porque o espírito nunca retrograda, o espírito sempre evolui, nós vamos crescendo. Não existe reprodução de espíritos. Espírito não gera espírito. Não, espírito não gera espírito. É, só com relação ao que esse médium viu, nem sempre uma descrição de uma mensagem de um médium, a gente pode considerar aquilo ali como um fato consolidado. É, tem muitos médiums que veem muitas coisas que não tem nem pé nem cabeça. Tem médiuns que conseguem ver as coisas com mais seriedade. Então, um médium dizer que viu uma girafa de chifres, né, ou um elefante voando no mundo espiritual, não quer dizer que isso realmente esteja acontecendo. Ele viu, e como é que foi essa evidência? Será que não foi uma ação obsessiva, por exemplo? Então é muito complicado dizer que o médium viu, então teria. Então não podemos levar por esse lado. O que a gente pode dizer é que não, os espíritos não se reproduzem. Aliás, se pegar nesse livro há 2000 anos, né? Não, perdão, A Caminho da Luz e Evolução em Dois Mundos, essas duas obras se complementam, Emmanuel nos diz que desde a nossa criação até hoje, nós devemos ter aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de anos, a nossa idade sideral. E alguns mentores sugerem que nós estamos na metade do nosso processo evolutivo para o espírito puro. De ver como é que é um processo longo de evolução para alguém dizer que está se reproduzindo espírito. Deus os criou simples e ignorante, conhece a cada um de nós. Nós somos. Porque se imaginar um pai que tem um filho, como nós, eu tenho quatro, e o amor que eu tenho pelos meus filhos, o amor que Deus tem por nós é muito maior. Eu conheço meus filhos, me preocupo com eles, penso neles. Como é que eu não seria maior que Deus? Deus pensa em nós, claro, está conosco. Então, quer dizer, imaginar alguém que vai criar espírito é uma coisa assim tão grotesca, né, aberrante, que essa ideia, se alguém tem essa ideia, algum espírita, né, ele está totalmente equivocado. Você citou há alguns instantes, Álvaro, sobre o processo em que os espíritos se aproximam. Você falou do ambiente de motel ali. E depois nós avançamos no entendimento da proporção dos espíritos aí que estão ao nosso entorno. Com base nisso, a gente pode depreender disso que nós podemos receber influência desses espíritos. Esses espíritos desequilibrados no campo sexual. Isto é, vamos dizer, eu dei um exemplo alguns instantes atrás sobre o jovem que desencarna. Ele desencarna numa situação de perturbação, ele bebeu e dirigiu, e ele não conseguiu complementar a tarefa dele aqui e retorna para lá em grande desequilíbrio no campo sexual. Esse jovem pode se tornar um obsessor, isso é, ele pode procurar por sexo no encarnado, e como se dá e como nós podemos nos proteger? Ele pode fazê-lo, com toda certeza, vai ser pela afinidade, pela sintonia, porque se da mesma forma que esse espírito está vibrando na perturbação sexual, alguém que também seja sexualmente perturbado vai entrar na faixa vibratória dele. Então vai ser uma combinação de vibrações que vão se atrair. Então, na verdade, um vai atrair o outro. Alguém pode perguntar, mas, poxa, o mentor espiritual, o guia, não pode impedir isso? Não, porque quando você faz essa emissão de mental, você faz um convite ao espírito. E os espíritos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio. Se o indivíduo está com uma ideia fixa, um aspecto sexual desregrado, ele está fazendo um convite a todos os espíritos regrados que se aproximem dele. Como é que o mentor vai proibir se eu convidei? Então, o que nós temos que fazer é mudar a nossa maneira de pensar. Olha, eu não devo pensar assim, eu tenho que ocupar minha mente. O que a gente tem sugerido às pessoas que sofrem desses desequilíbrios no campo sexual é não se bloquear, mas se reeducar, passar a pensar outro tipo de coisa. Por exemplo, a leitura saudável, um filme de cunho moral elevado, ocupar a mente com coisas boas. Ao ocupar a mente com coisas boas, as coisas ruins gradativamente vão sair. Imagina, por exemplo, uma caixa d'água suja. A gente pega, abre o dreno e deixa cair água limpa. Gradativamente, aquela sujeira vai sair e a água limpa irá substituir a água suja. E é isso que a gente fala no aspecto mental. Se a pessoa está mal educada no campo mental, com desregramentos, particularmente sexuais, que hoje em dia está muito forte isso, viu isso? Que ela vê que a mente dela, isso não é bom para ela. Ela deve mudar a maneira de pensar, os filmes que vai ver, a conversa que vai ter, o tipo de relacionamento que ela está tendo, para mudar a maneira de pensar. Só assim ela vai conseguir evitar essa aproximação, porque se eu não convidar o obsessor, ele não vai ficar comigo. Eu me lembro aqui de uma passagem na obra de André Luiz, Sexo e Destino, psicografada por Chico Xavier, que André Luiz visita uma casa junto com seu orientador espiritual, não lembro, na obra, não sei se é Alexandre ou Aniceto, enfim, e ele presencia um momento em que algumas entidades estão num processo de obsessão relacionado à bebida, estão fazendo com que um homem beba. Então André Luiz descreve aquilo como algo horrendo, e ele se posiciona junto ao orientador espiritual e diz: mas você não pode fazer nada porque esses malfeitores o estão prejudicando. E o orientador diz: não, malfeitor na sua opinião, porque na verdade eles são grandes amigos, né? Se refestelam, né? Eles estão bem, tanto o que chama e o outro, eles eram companheiros de outra existência. E aí ele reforça, o orientador, que nenhum processo de auxílio pode ocorrer sem um conhecimento profundo da história daquelas pessoas. Então, isso é importante para a gente entender. Nós não podemos ajudar alguém sem nos predispormos a compreender a história daquela pessoa, o que levou aquela situação a acontecer daquele jeito. Porque o que parece para a gente uma situação de vitimismo, na verdade, pode não ser. Interessante, você está falando que o espírito obsessor ele está lá no apartamento desse, acho que é Cláudio, personagem encarnado do Cláudio, e ele o provoca a ardência na garganta, ele vai beber um uísque. Aí vem outro obsessor, provoca para ter a segunda dosagem de uísque. Estou lembrando dessa situação. Mas era um lar Em desequilíbrio. Totalmente desestruturado. Não eram pessoas totalmente más, mas eram pessoas que não eram espiritualizadas. Eram pessoas que, tanto o homem tinha uma vida irregular no campo sexual, a mulher também era, né, uma vida também não tão correta. Então desequilibrou o lar. Agora, um lar equilibrado, o quarto do casal, ele é sagrado. Nenhum espírito perturbado vai entrar lá. É bem protegido, né? Por isso que a gente sempre fala nas casas espíritas que faça o evangelho no lar. Uma vez por semana, o marido e a mulher se reúnem com os filhos. Eu me lembro que meus filhos estavam juntos, até o cachorro também fazia parte. Os pequenininhos queriam que botasse o cachorro. Pode botar o cachorro também, deixa que fique quieto, né? Ficar quietinho. O cachorro ficava quietinho. A Nina ficava quietinha, o cachorro. Então, ele fazia lá o evangelho. Você cria um ambiente de paz, de harmonia, e protege a casa contra a possibilidade de espíritos perturbadores entrarem. Se eu tranco minha casa para ninguém entrar para pegar meu celular ou minha carteira, eu tenho que mais do que nunca trancar para que não entrem espíritos perturbados. Você disse, importante, ressaltando o que você disse alguns instantes atrás, você falou sobre o ambiente de motel. Então, já muito diferente do lar. O ambiente de motel, a pessoa está suscetível. Eu me lembro um caso, Wilson, que uma senhora casada, né, a senhora, né, com o marido dela, resolveram fazer um programa diferente. Era um casal, ela era médium, frequentava um centro espírita, mas o marido achou que, moderninho, vamos fazer um programa diferente, vamos para um motel. Quando eles chegaram no motel, só que era médium vidente. O que ela viu, ela saiu de lá aterrorizada, pegou o marido, vamos embora daqui agora. Porque tinham desde assim espíritos com a forma de escorpião, de largatas, anões, coisas assim terríveis. Deformados. Totalmente deformados. Esse é o ambiente do motel. No motel, você imagina, você tem lá o quarto para o relacionamento íntimo, como se fosse uma verdadeira lugar de teatro, um palco de teatro. Todo mundo observando. Dezenas e dezenas. Não, só participando ativamente. Espírito extremamente. Então, a quantidade de energia negativa é terrível nesses ambientes. Então, se o jovem casal quer fazer um programa diferente, que vai então para um hotel normal. Um hotel. Mas não no hotel. A gente vai falar sobre os médiums. É interessante você ter contado essa história. Porque os médiums são nada mais do que pessoas que têm uma sensibilidade mais apurada para perceber o plano espiritual. Então, eles sentem a influência do plano espiritual mais do que uma pessoa que não possui essa faculdade desenvolvida. Apesar de que Allan Kardec tratar de que todos somos médiuns em algum grau, mas aqueles que chamamos de médiuns ostensivos mesmo, como essa que você se referiu, essa vidente, ou um ouvinte, né? Ou mesmo um psicógrafo, essas pessoas podem sofrer uma influência maior de espíritos também desequilibrados no campo sexual? O caso do médium e o ser é bem mais complexo, viu? Porque eu me lembro uma palestra do Divaldo Pereira Franco, ele dizendo que os médiums, eles emanam energia que muitas vezes para alguns pode ser muito perturbadora, os encarnados. Ele pode tanto induzir a pessoa a gostar mais dela, ou até criar uma vinculação meio desequilibrante. Então o médium tem que ter, por isso que o médium atuante, ele mais do que nunca tem que ser uma pessoa muito regrada, muito cuidadosa no trato com as pessoas. Porque mesmo que ele não queira, as energias que ele emanam, elas provocam reações nas pessoas em sua volta. E as pessoas encarnadas, no campo espiritual, muito mais intenso ainda. Porque então, você quer dizer que ele pode atrair essas pessoas? Pode atrair essas pessoas. Gerando nelas uma impressão equivocada. Uma impressão equivocada. E agora, isso é um aspecto físico. Agora, imagina a espírito, que é potencializado muito ainda. Mais, né? Então, você com o espírito, então, é muito mais forte. Então, o candidato à mediunidade, a maior missão dele aqui é ser um bom cristão, porque ele vai ter tantos fatores em volta dele atuando, que para ele se manter equilibrado, ele vai ter que estudar muito, meditar, orar. Então a transformação moral dele vai ser mais intensa do que se ele não fosse médium, por exemplo. Ele vai ter um fator que vai motivá-lo mais, vai induzi-lo mais, porque até para o próprio equilíbrio da pessoa. Então é interessante. Então, quer dizer, é ruim? Não. É bom que você vai evoluir mais, né? Justamente por isso você pediu para ser médium. A mediunidade não brotou aqui da pessoa que reencarnou. Isso é um processo que começou lá no mundo espiritual, onde o corpo espiritual foi preparado para ser mediunidade de tarefa. Ou seja, mediunidade intensiva, né? Ostensiva. Mediunidade todo mundo tem um pouco, mas a mediunidade ostensiva são aqueles que vêm com essa proposta de trabalho. Esse, mais do que nunca, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque ele pode entrar em sintonia com o Brau, assim, em questão de segundos. Ele pode estar conversando com o Bezerra de Menezes aqui, no minuto seguinte ele pode estar conversando com espíritos totalmente perturbados, porque nós somos almas em evolução. Então ele tem que ter muita serenidade, um estilo de vida mais regrado, buscar companhias, livros, obras. Ele tem que se vigiar mais. Quando o mestre diz orar e vigiar, puxa vida, para o médium ele tem que ser vigiar e orar é o cubo. Álvaro, voltando à questão da homossexualidade, concomitantemente à obsessão, nós temos visto muitos homossexuais que têm uma sensibilidade muito grande, tanto o homem que demonstra características de comportamento feminino, quanto o oposto, são pessoas mais sensíveis. Isso tem alguma relação com a mediunidade? Não vejo como, o Wilson, mas uma coisa é certa, as mulheres, elas naturalmente elas são mais sensíveis do que o homem, elas têm essa sensibilidade. Agora, então aquele espírito, ele já tem essa característica predominante dele, essa sensibilidade, sempre ser mais sensível. Se esse espírito com características predominantes femininas, num processo expiatório, reencarna como no corpo masculino, continua com a mesma sensibilidade, né? Então você pode ver que de repente manifestou a homossexualidade, às vezes até derrapa para o homossexualismo, e é muito sensível. Mas não quer dizer que foi pela mediunidade, é uma característica do próprio espírito. Eu só queria diferenciar aqui um pouco, embora os meios da psicologia e tudo não considerem a diferenciação da homossexualidade para o homossexualismo, na visão espírita nós consideramos diferentes. Porque a homossexualidade são aquelas inclinações que a pessoa possa ter, ela não sentir, por exemplo, o homem não sentir atração por uma mulher. E já o homossexualismo é a vivência dessa homossexualidade. É o homem, por exemplo, se casar com outro homem, ter um relacionamento íntimo, aí já seria homossexualismo. Então tem indivíduos, por exemplo, que não têm nenhuma atração pelo sexo oposto, mas nem por isso também vai querer ter uma relação íntima com seu par, com um outro homem. Ele prefere não. Ele tem a vida dele segregada daquele jeito e está feliz daquele jeito. Então só para diferenciar um pouco, mas nós, como na situação que temos como cristãos, vamos entender que todo relacionamento das pessoas deve ser respeitado. É a única coisa que a gente poderia achar condenável é quando derrapa para uma a falta de comportamento. Por exemplo, da mesma forma que é lamentável um homem ele ter várias mulheres, seria lamentável um homossexual ter vários parceiros, né? Então isso aí realmente não seria correto. Agora, se está um casal juntos, hétero ou homo, deve ser respeitado. É interessante, quando a gente fala de sensibilidade, vem em mente a figura de Chico Xavier, né, que tinha uma doçura tamanha que se assemelhava muito à doçura feminina. O Divaldo Franco, Raul Teixeira, essa sensibilidade confunde as pessoas, né? Vamos entender também que na reencarnação, no processo reencarnatório, pode acontecer alguns espíritos que, embora tenham uma característica predominantemente feminina ou masculina, escolher um corpo oposto, justamente para não ter relacionamento com ninguém. Eles escolhem uma vida celibatária mesmo. Exatamente, por conta da missão que eles escolheram. Pela natureza da tarefa. Ele vem e não pode se casar, porque a tarefa é tão complexa, tão difícil, que o casamento não faria parte desse programa reencarnatório. O casamento faz parte do processo evolutivo necessário. Mas conforme for a natureza do espírito, as provas que ele tem que passar, as tarefas que tem que realizar, é requerido que ele não case para poder completar aquele trabalho. Então, por exemplo, não sei se é o caso do Chico, de Valdo, mas pode ser que seja uma alma feminina encarnada no corpo masculino. Pode ser que seja, entendeu? Álvaro, ainda sobre a influência obsessiva sobre os médiums e homossexualidade, é possível que, por conta de influência de obsessores, um espírito possa ser levado à conduta homossexual? Pode. Ali, conforme for a vinculação, pode acontecer isso, né? Porque eu disse que a questão predominante sempre é a homossexualidade é sempre uma expiação dolorosa. Pode acontecer também a próprio uso de drogas, o próprio abuso do álcool, desequilibrar. Porque não vamos esquecer que o espírito, ele tem caracteres femininos e masculinos. Se ele desequilibra isso, ele pode desequilibrar sua sexualidade, tanto na droga como no álcool. Isso pode acontecer. Pode acontecer também que um obsessor, ele possa provocar isso, um processo obsessivo, por exemplo, uma vinculação do passado, né? Nesse livro, inclusive, Sexo e Destino, tem um caso assim, no jovem, né? Que o obsessor o procura, obsediando, querendo proporcionar esse tipo de coisa. Então, sempre existe um passado, uma vinculação para chegar nesse nível que possa acontecer. O antigo obsessor procurar para levar a pessoa para esse lado, justamente às vezes até provocar uma tragédia com aquele indivíduo, ou o suicídio, ou droga, ou alguma coisa relacionada. Raramente é gratuito. Mas vamos considerar que um jovem, hoje, que está nos ouvindo, que gosta de balada, que gosta de sair com os amigos, está lá numa boate, numa casa noturna, e nem sempre ele próprio tem controle, né, do que acontece ali no redor dele. Às vezes, para poder fazer parte de um grupo, né, do grupo da faculdade, do grupo de amigos, ele acaba frequentando esses lugares. E muitos desses lugares, eu acredito que naturalmente vão ter a presença maciça de espíritos em desequilíbrio, né, tentando atuar sobre aqueles ali que estejam suscetíveis. Isso pode acontecer. O que o jovem deveria fazer, né? Evitar esses lugares? É muito difícil dizer para o jovem evitar, porque ele quer estar no grupo, ele quer se enturmar, ele não quer ser diferente dos demais colegas, ele não quer ser aquele indivíduo afastado, né, isolado do grupo. Ele tem necessidade, o ser humano, ele é gregário, ele tem que agregar com outras pessoas, né? Então tem essa necessidade. Mas ele pode, por exemplo, não beber demasiadamente, né? Ser um pouco. Não beber tanto, não usar drogas, por exemplo, evitar. Então ele tem que se policiar um pouco mais, ele tem que diminuir a chance do processo obsessivo, diminuir a chance. E buscar, talvez, quando chegar a voltar para casa, né? Fazer uma oração, orar, tentar melhorar um pouco as suas vibrações. Mas pedir o jovem para se isolar seria coerente, né? Incoerente, não tem jeito. Eu acho que a pessoa pode ir em qualquer lugar, mas vá de forma respeitosa, né? Nunca é demais citar a própria conduta de Jesus. Ontem, estudando, fazendo uma leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, eu me deparei, o bom espírita, eu acredito que seja esse o título do texto, o espírito de verdade, ele diz que nós não devemos nos furtar à vida do nosso tempo, aos prazeres que a sociedade, né, que a tecnologia nos proporciona. A gente tem que aproveitar, usufruir de tudo que a vida pode nos dar, mas sempre com equilíbrio. Jesus, o primeiro milagre relatado de Jesus foi a transformação da água em vinho, tanto que muitos até Dizem, eu acho que o próprio Jesus, não é, Álvaro? Ele comenta que uns dizem que ele é beberrão, outros dizem que ele é... Não, Jesus, o vinho ali era ali nas bodas de Caná, o fato que aconteceu. Ele, o casamento naquela época, naquela região, durava de 3 a 7 dias. Uma festa longa. Uma festa vários dias, porque o pessoal vinha andando, né? De longe. De longe pro casamento. Então começava, quem chegava perto ficava 7 dias, né? O último a chegar ficava um dia. E mais ou menos assim. Então, coitado, o pessoal chegou para festejar e tinha acabado. Não tinha vinho, não tinha mais vinho. Então, Jesus transformou a água em vinho, eu não vejo nenhum problema nisso. Acho que a responsabilidade da pessoa beber mais ou menos é de cada um. Né? Está no livre-arbítrio, né? No livre-arbítrio. Eu quero dizer, existe a bebida, você pode beber, mas desde que não seja em excesso, né? Numa quantidade que aquilo vale influenciar negativamente, que você vai perder a consciência dos seus atos, que você vai pegar um carro, dirigir, causar um acidente, isso realmente não pode ser feito. Teve um grande yogi lá no Rio de Janeiro, eu era muito jovem, nem era espírita ainda. Ainda estava na universidade, mas eu escutei ele falar, estava noticiando na época, ele tinha desencarnado. Então eu estava vendo na televisão falando desse desencarne dele e os alunos desse Instituto de Yoga comentando sobre ele. Que ele usava uma frase muito interessante e eu fiquei tão... Achei a frase tão inteligente que eu nunca esqueci essa frase. Ele disse, olha, beber só para o paladar. E eu fiquei martelando porque uma das minhas áreas de trabalho era tecnologia de alimentos. A gente sabe, por exemplo, que a bebida, né, no Brasil é muito usada, por exemplo, a cerveja estupidamente gelada, porque anestesia as papilas gustativas, porque às vezes a cerveja não é tão boa. Na Europa não precisa ser tão gelada, porque a cerveja é boa. É melhor. Então, quando você fala beber para o paladar, porque se você precisa tomar, por exemplo, uma taça de vinho, ainda não conseguiu anestesiar totalmente. A segunda ele já vai sentir sabor mais, porque o álcool anestesiou. Beber para o paladar, você vai beber pouco. Porque você não tem mais paladar. Você está bebendo pelo álcool, pelo vício. Então beba o paladar. Então você vê que ele não proibia. Ele educava a mente. Olha. Entenda, por que você vai beber se você não tem mais sabor? Pois é. Não tem capacidade de sabor. Então eu acho que tem várias formas das coisas serem explicadas sem serem reprimidas. Só reeducando a pessoa. Lá atrás, Álvaro, eu falei sobre o sexo como sendo utilizado como meio de reprodução. Mas nós sabemos que não é exclusivamente como meio de reprodução. O sexo também tem o seu lado afetivo. Mesmo casais que não têm mais o objetivo de ter filhos ainda continuam praticando o sexo. Então, a pergunta é, existe algum mal nisso? Por exemplo, o uso de contraceptivos para evitar a geração de novos filhos? Olha, são, para a prática do sexo? São coisas distintas. Na questão do relacionamento íntimo do casal, além da reprodução, que ela é importante, mas o sexo não é só para reprodução. Ele está ali, a troca energética do casal é extremamente benéfica. Isso aí, a energia que é desprendida no ato íntimo, quando existe amor, é benéfico para todos os dois, reforça os hormônios espirituais, os hormônios físicos. Então é muito, muito saudável quando existe consenso, quando existe equilíbrio, quando existe amor para o casal. Né? Então isso aí não seria problema. A outra pergunta foi... Agora, por exemplo, você usar métodos contraceptivos para ter vários parceiros, por exemplo, e não engravidar, já é uma outra situação. Não, vários parceiros, mesmo parceiro, né? É o primeiro caso. É o primeiro caso. Não, um casal... Um casal que quer controlar, que quer continuar... Eu acho que o casal deve ter o número de filhos que ele acha que possa criar. Eu acho que se o casal acha que tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, eu acho que cada casal deve decidir. E quem vai dizer que tem um número bom? O número bom é o número que você acha que você pode educar e você pode dar chance ao espírito reencarnar. Lembrando, porém, que nós temos, como mencionamos anteriormente, vinculações espirituais com vários espíritos, alguns evoluídos, outros atrasados. E se eu, por exemplo, me casar, um casal, por exemplo, forma uma família, estava programado ter 5 filhos... E três desses eram espíritos muito empedernidos, obsessores, que seria a chance de reencarnar ali e haver uma aproximação pela primeira vez. Aí o casal, em vez de ter cinco, tem dois. Esses espíritos, eles podem não perdoar essa atitude. E às vezes vão reencarnar numa favela, se tornar um traficante de drogas, assaltante, e vão se aproximar daquele casal pelas vinculações, pela atração, pela lei de ação e reação. Então seria muito melhor tê-los no lar, educá-los, do que recebê-los como fascínoras na sua vida. Então você tem que tomar cuidado na limitação de filhos por causa disso também. Então, difícil é saber, né, Álvaro? Olha, intuitivamente, o Wilson... Nós somos orientados, nós somos inspirados, não somos? Inspirados, somos, eu... A gente sabe. Tem que estar em sintonia, né? Para receber essa intuição. E aí vai depender da... Como diz o Mestre Jesus, né? Buscais e achareis, né? Se a gente procurar, a gente vai encontrar a resposta. Agora, se eu usar de subterfúgio, analisar apenas pelo aspecto material, aí fica complicado, né? Mas vamos lembrar que sempre uma reencarnação é uma bênção que Deus nos dá, e existem bilhões de espíritos que querem reencarnar. Eu entrei num lugar, assumi compromisso, e eu não cumpro, posso ser que eu vou retardar muito o meu processo evolutivo. Mas vou ficar 300, 400, 500 anos no mundo espiritual com a consciência me assolando, né, com remorso, porque eu não cumpri meu programa, e até aguardar a nova oportunidade de poder reencarnar. E geralmente, quando existe esse bloqueio muito intenso, muito acentuado, a própria reencarnação pode ser agravada. Então, se a pessoa vem, por exemplo, nessa encarnação com uma condição socioeconômica melhor, pode ser que a próxima vez não terá essa facilidade. Vai ser muito mais difícil, porque já fracassou na primeira. Perfeito. Então, nós compreendemos aí o uso desses contraceptivos por um casal sério, com base no planejamento. E, no outro caso, que eu falei anteriormente lá, a pessoa que toma aí anticoncepcional com o objetivo de ter vários parceiros, de sair à noite para balada, de não engravidar, promiscuidade. Aí resvalou para a promiscuidade, aí tanto faz ser homem ou mulher, pode ser hétero, pode ser homossexual, promiscuidade sempre será promiscuidade em pílula qualquer situação. Pílula do dia seguinte. Pílula do dia seguinte é pior ainda, que pode ser abortiva, né? É abortivo. Então, abortivo. Então, se não houve fecundação, não vai ser, né? Sim. Ela toma só por precaução, mas se houve fecundação, será abortiva. E se causou abortivo, é um infanticídio. Aí já agravou bastante. E a pessoa responde? Responde por isso. Na hora que a gente... Nós vamos deixar esse tema para a gente se estender no próximo programa. A gente pode falar aí sobre aborto, porque aí a gente já pisa lá num outro campo, num outro assunto que nos estenderíamos aí para mais... Com toda certeza. Para mais uma hora. Olha, é uma conversa muito agradável, é um tema fascinante. Todos nós temos muitas dúvidas nesse campo, com certeza. E essa conversa certamente vai proporcionar a todos nós a condição de olharmos aí para o mundo, para as pessoas, de uma maneira diferente. É isso que o Espiritismo nos oferece. Álvaro, quero passar para você agora a palavra para que você possa concluir o seu assunto para os ouvintes aí. Olha, um assunto muito interessante, igual o Wilson mencionou, não se esgota aqui, nós fizemos aqui um flash de alguns tópicos que são muito interessantes. Sugerimos depois que as pessoas possam adquirir as obras espíritas. Daqui a pouco o Wilson vai estar dando os detalhes mais. Nós temos a livraria espírita, vai ter uma feira de livros espíritas que o Wilson vai mencionar aqui na sequência. E o importante frisar que a formação da família ou a relacionamento homem-mulher é uma decisão mais importante da nossa vida. E nós temos que buscar preservar esse relacionamento, onde a sexualidade ela é importante, mas não é o fator principal, porque isso vai como uma chama que vai se apagar ao longo do tempo, esse combustível vai esgotar. Onde o verdadeiro amor possa gradativamente acender no relacionamento do casal, eles possam estar vivendo bem e harmonia, de forma respeitosa, cada um compreendendo as limitações de cada um, mas e tentando se formar um lar cristão acima de tudo, né, Wilson? É o objetivo, né, que nós possamos nos conduzir adequadamente, harmonicamente, né, a cada dia, aproveitando todas as oportunidades que nos são oferecidas. quero aproveitar então e falar sobre a Livraria Espírita Allan Kardec. Você que está conhecendo o Espiritismo agora, ou mesmo você que já conhece, que acompanha aí o programa há muito tempo, nós sempre orientamos aqui a necessidade de se estudar com mais profundidade, sobretudo as obras básicas, conhecidas como a Codificação Espírita. São elas o Livro dos Espíritos, né, a primeira obra de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Você pode encontrar estas e outras centenas de títulos lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na rua Voluntários de Piracicaba, 583, na esquina com Alfério José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Então dê uma passadinha por lá. Queremos aproveitar também e agradecer a você que nos acompanha, a União Rádio Web e o programa Visão Espírita, a edição aqui de Piracicaba, são patrocinados por um grupo de amigos que, unindo esforços, mantém essa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento sincero a cada um de vocês. E você que ainda não colabora, colabore, ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode anunciar o seu negócio, você pode colocar um banner do seu negócio no aplicativo. É bem provável que você esteja ouvindo esse programa pelo aplicativo do celular. Você pode observar que na parte inferior ali da tela você tem um banner do Vadmecum Espírita, projeto do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. O banner da sua empresa pode aparecer ali também, ou no site da União Rádio Web. Se você não conhece, acesse para conhecer, um site que tem milhares de visitas todos os meses também. Ou, se preferir, você pode também depositar qualquer valor na conta poupança 71850-4/500, 71850-4/500, a agência é 5189 no Banco Itaú. E lá no site da União Rádio Web você pode acompanhar a utilização de cada centavo da sua contribuição. Nós vamos ficando por aqui, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã, para quem acorda bem cedo, e às 20 horas, e aos domingos também, às 4 da manhã e às 12 horas. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 19 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, o nosso amigo aqui presente hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar, como operador de som, nosso auxiliar técnico, nosso amigo André Sanson, e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma ótima semana, e passo aqui as últimas palavras pro Álvaro para fazer a nossa prece de encerramento. Agradecer aos nossos ouvintes a paciência de nos ouvir, e claro, se foi bom, que replique esse programa, essa ideia, essa sugestão para todos aqueles que necessitam escutar uma palavra de fundo moral, de fundo espiritual. O programa é bem diversificado, tem vários tópicos que são abordados, bem diferentes, atualizados. Nós temos certeza que podem contribuir para a nossa interpretação melhor do mundo. Vamos agradecer então esse reencontro com todos vocês, suplicando a Jesus, nosso Mestre, que nos envolva a todos com seu entusiasmo, seu sorriso fraterno, a sua vontade de melhorar, e todos nós abençoados nessa vibração elevada, possamos continuar caminhando com determinação, na certeza que Deus ilumina nossos caminhos, e mesmo que existam obstáculos, dificuldades na sociedade de maneira geral, Jesus está no comando dessa nau e o barco vai chegar no seu destino. Temos fé em Deus e principalmente fé em nós mesmos. Muito obrigado e boa noite.